Meia noite a pista tá salgada, mas não tem nada. Vários ratos de bueiro de rolé nas calçadas. Eu vou tranquilão, andarilho de busão e tal. Essa é a noite carioca, louca, sexy, mortal. Nada mal, meu parceiro Nil me ligou agora. Eu já avisei que eu tô na ponte, tô chegando em meia hora. Eu vou pro lado de lá, pra lá, vou sei lá o que. Vim de São Gonça com fone de ouvido agora, escutando Xadê, aê. Tô em casa, cria da ZN, vários rolé de skate no meia. Rataria, Eugênio, ligadão nas sirene, andando nas esquinas. Baile, samba, violência, troca além de várias mina, várias rima. Quando eu pego, puso na madruga. Troca, tô dormindo a vera, mas o piloto é de buga. Traz a serve de suga e o desenrolo qual que é. Porque a noite ainda é criança, só o começo do rolê. Por todas as noites, cidade maravilhosa pode te enganar. Todas as esquinas, a noite carioca pode te conquistar. Por todas as noites, a cidade maravilhosa pode te enganar. Todas as esquinas, te conquistar, então vê legal rabar. É dia de noite quente, céu aberto, estrelado. No mar de gente se mistura, sotaque, jeito gingado. O bonde já tá formado, maquinado pra pista. Vai pagar parcelado ou vai pagar pra ver a vista. O pique parceiro é tipo de selva urbana. A fauna fica agitada, camaleão te engana. Eu já vi gata latir, cachorra miar. O rato dando bote e os vermes sufocar. O tamborzão que rola pede acasalamento. Do baile pro motel, esse é o procedimento. Três acordes tocam um hino pra toda adolescência. Tomba depois da tomba, depois perde a consciência. Moleque escutem rap e assistem Mickey Mouse. Branca de alma preta tipo Amy Winehouse. Sedutora, inspira maestro e partideiro pelas ruas e vielas do meu Rio de Janeiro. Por todas as noites, cidade maravilhosa pode te enganar. Todas as esquinas, a noite carioca pode te conquistar. Por todas as noites, a cidade maravilhosa pode te enganar. Todas as esquinas, te conquistar. Mano, deixa eu te falar, foi um arregaço. Os caras estavam vindo torto na mão do palhaço. Um deles criou caô com outro bonde que passou. O menor cheio de ódio veio de ferro e largou o aço. De suco de cevada tô legal, vou ganhar. Amanhã tem gravação, rap pra terminar. O amigo ainda me liga dizendo que é urgente. Me chama pra fechar do coletivo independente. Os dois charpilo que tranco esta lá. Nem vale em TTK, nem tá com nome, mas todo galinha é má. A maioria já tá chapadão aqui, só que o dia já tá acabando. Infelizmente chega a hora de partir, aí eu vou me adiantar, atividade pra voltar. O dia já tá pra raiar, eu tô cansado pra caralho. Valeu, irmão, mais uma noite pra história. Sem foto no Facebook, mas pra sempre na memória.